Artigo original. A escolarização, cultura escolar e sociedade, algumas reflexões. Autor, Vânio Cesar Ciemani, mestre em educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atua como diretor na Diretoria de Educação Fundamental da Secretaria Municipal de Ensino de Florianópolis. Autora, Raquel Regina Smorzinski Valduga Schoninger, doutora em Educação pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Atua como gerente na Diretoria de Educação Fundamental da Secretaria Municipal de Ensino de Florianópolis. Resumo. Este artigo tem como objetivo sistematizar as discussões sobre o processo de escolarização e o conceito de cultura vigente no âmbito dos currículos escolares e os aspectos que influenciam a forma, a cultura escolar, as práticas e a construção de conhecimentos. O estudo é pautado nas formulações teóricas da argentina Inés do Céu, 2014, e do espanhol Jimeno Sacristani, 1997. A partir das concepções crítica e pós-crítica de currículo, tecemos ao longo do texto compreensões acerca da cultura curricularizada e damos pistas para que pesquisadores e profissionais da educação possam problematizar o sentido da escola, o trabalho desenvolvido e o conhecimento sistematizado em forma de conteúdo curricular. Concluímos que, para captar o que acontece na escola em suas múltiplas relações e interações sociais, é preciso pensar o processo de escolarização como um todo, a partir de seu caráter social e histórico, bem como as maneiras pelas quais os sujeitos se apropriam da sua forma e fazem as suas representações próprias. Palavras-chave: escolarização, currículo, cultura, escola.